Falando em S721 no visual com tráfego nacional. Pose filter. Após o pouso do Boeing da Gol, atualizado ali em uma pista 90. Após o pouso da Gol, ali. Alinhar e manter na pista 190, 6721. E no ponto de espera chama a torre 118, decimal 612, o ajuste no 05, bom gol. 806? Afirmativo, no 806 do 612, pode iniciando o táxi e vai seguir o Embraer da Azul. O... Temos apenas mais uma aeronave para pouso 110, ok? Sim, copiou no 015 agora, prossegue a segunda aeronave da Azul, gol 206. Azul 4089, pronto para o táxi? Pronto para o táxi, calcando a ponto de seguro, 3 horas e 50 de autonomia, 87 é o POV. Sim, taxia via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118, decimal 612, o ajuste no 05, bom voo. Via Índia e Alfa, ponto de espera 286, 105, bom trabalho. Então 3144, após a passagem do Boeing da Gol, Juliette 03 é o portão. Ok, após a passagem do colega da Gol, Juliette, portão 3, voltar 3144. Lula 328, Juliette 08 ao portão. Juliette 08, Lula 328. Lula 697, livrou. Lula 697, taxa via Alfa, reporta antes da taxa Juliette, aguardando para ingresso. Alfa 2, Juliette. 721, autorizado, decolagem de pista 10, vento no 30 graus, 089. Autorizado, 6721 iniciando. Torre Salvador, Índia November Alpha, está na final da 17. Índia November Alpha, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento no 40 graus, 08 nós, QNH no 0 no 5. Livre pouso na 17, Índia November Alpha. No 754, ali mantém pistão no 0. Em mantenha no 0, igual no 754. Identificação, chegada Mari, desça para o 060. Mari, desce para o 60, ao 63, salva a delta, direção para pouso, Vitor Mike Quebec. Prossiga 6315. Posso considerar a restrição do nível 050 na posição toque? Confirme? É, podemos passar a posição toque abaixo do 050? Será 6315, livre da restrição. Livre da restrição, muito obrigado. Controle, o EB6721? EB6721. Contato radar, sou para o 330, saída Momo. Subirão 330 na Momo, 6721. Será possível coordenar para o 6721 por hoje a pouco, com o centro? Para 6721 na guarde, coordenação. Guardando coordenação, 21. Geral, sou backtrack, ingresso no SAT 4, estação frequência livre. Então, mas que até que está reduzido ao máximo aqui. Sim, gente. Mike Quebec, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento no sino 0 graus, 08 nós, QNH 10 no 5. Estou autorizado no 7, Victor Mike Quebec, grato aí, General Liberal. Gol no 754, autorizado decolagem pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós. Iniciando a decolagem, 90, gol no 754. Azul 4089, Lima, tem pistão no zero. Ah, Lima, tem no zero, Azul 4089. Você era no 376, chamou a torre? Eu peso no 015, reportará estabilizado no X-Ray, é 315. Então, Mike Quebec, no solo 2000, autorizado backtrack, ingresso no pátio 4. Torre Batalha, 1806, mantém posição, ponto espera, dá 1-0. Gol 1806, se a gente mantém o ponto de espera, dá 1-0. 1806. Vai chamar o controle, eu vou no 754, boa tarde. 1754, decolar 227, chame o controle em 208. Boa tarde, 1754, decolou na PUCA, ZIPA. Voo 1754, contatar a taça para o 390, sair da PUCA. 390 na PUCA, 1754. Azul 4089, autorizado a decolagem vista no 0, vento no 50 graus, 09 nós. Iniciando 4089. PQB com a estação na frequência livre. O 376 ali mantém. Azul 4089, decolar 229, chame controle 208. 208, 4089. Controle Salvador, Azul 4089, decolou saída da EL. 4089, contatar daço para o 360, saída da EL, líder. 360 da EL, líder. Tenta possível esteira após pronto, autorizado decolagem pista no 0, vento no 30 graus, 08 nós. Chame a 320, desça para 2010, ajuste no 015. 2105, 6310. Ah, o 6320, a instrução foi 6320? Afirmativo, 6320, desça para 2010, ajuste no 015. Então confirmando, 6320, descendo para 2000 no 015. 615, está estabilizado? Estabilizando, 6305. Leva 315, complete, aproximação final, chame torre 118, decimal 6. Web 6721, chame centro Recife, frequência 12685, alternativa 125, decimal 45. Vou chamar 2085, 2545, 6721. 6305, passo para externo, visual Capistrano Zero. Léa 6315, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento no V0 grau, 08 nós, que negar no 095. 095, Olivia, pouso no pistão no zero. Força aérea 1376, decolada 31, chame o controle 1208. 1208, força aérea 1376. Logo 1924. Firmando o Golo 924, Maceió 350. Isso, por gentileza. Salvador, 35490, na remota 443, parafuso acionamento. Autorizado, reporta táxi, 35490. Reporta táxi. Golo 924, autorizado Maceió, nível 350. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída da Puca, transição Caju, onde intercepta a Lopelinsk 58 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5147 no transponder. 350, conforme a rota, decola da 10 na Puca. Transição Caju 208, o controle 5147, gol 924. Correto, apenas confirmando curva esquerda após a decolagem, portão 1-0, chama pronto para o pushback acionamento, gol no 924. Quem de curva esquerda está chamando o pushback, está no 1-0, 924. O 1754, chame centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 2685, 2525, boa tarde, até já. Confirma o local de sobrevoo, toque arremetido em Vera Cruz. Cada toque arremetido em Vera Cruz. O 1.000 pés é altitude, decolada 1.7, curva direita via corredor Axé. O controle em 1.20 decimal 8, a torre em 1.18 decimal meia dúzia e aciona 0.1.16 no transponder. O Bravo que Luiz, que apenas confirmando QNH 1.0.1.5 agora. Você é a 6315 no solo 34, divisões pela direita, chama o solo 1.219. 6315. Reto 2 a bordo, pátio 4, acionamento táxi de decolagem agora com a torre 1.18 decimal meia dúzia, ajuste no 0.5, bom voo. Salvador, Xané 6305, livrando o circuito. Xané 6305, boa tarde, táxi CV Alfa, reportando-se a táxi Juliette para ingresso. Alfa 2 Juliette, 6305. Salvador, o 35490 para o táxi, POB de 72, está com 4 horas e 30, alterna Serra Bravo, Mike Oscar. 5490, taxi via parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. Ok, parte principal, Índia Alfa, no ponto de espera 186, 5490. Xaner 6305, atentando a TR da Trip, iniciando o táxi a partir do Pátio 3, após o mesmo ingresso Juliette 04 ao portão. Após o Trip, ingressa e Juliette 04 ao portão. Beleza. 063, 20 visual. 2096, se escuta. Com 1806, contato radar, sopa 230, saída PUCA. 2306, 3-0, saída PUC, igual antes do 06. Reporte para ingresso Cristão no 7. PI-5490, prossegue o táxi, apenas atentando ao parqueamento da Airbus da Avianca no 04Q. Ciente, vai prosseguir. Tá, pessoal, mesmo. Fica atento. Olá, Salvador, muito boa tarde, Altan 3805, tem informação papá na posição no ONU. Solicita autorização Guarulhos nível 380. Então, 3805, boa tarde, informação em curso agora Quebec, apenas mudança no QNH, no 05 agora. Tem pré-aprovado 340 para Guarulhos. Copia ou aguarda a coordenação 380? Copia, senhora, 3805. Salvador de Pátria, Brasil, próximo 16. Gente, confirmado livre pouso 6320. Afirmo. Nota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5151 no transponder. Então 3805. Vira autorizando Guarulhos nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da Euleda. Até Bride, pela Upzulu 1-6, controle saída 120, décima 8, transponder 5151, 3805. Correto, portão 11, chama pronto para o pushback de ensinamento, então 3805. Mara para o posicionamento, 3805. Salvador, 600. 600, boa tarde, formação em curso a Quebec, Natal 370, copia? Pronto. Autorizado Natal, nível 370, via Pesulo 10. Escola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5146 no transponder. Salvador 600 aprovado, Natal 370, Zulu 10. Escola com curva à esquerda na PUCA Zipar. 208, controle, 5146, transfundo, 600, portão rádio. Correto, confirmando aeroviu, Pesulo 10, no 09, chama pronto, puxa de acionamento, gol no 600. Ele chama pronto, 600. Delta, papá, prossiga. Confirmado, baixou, travou, 6320. 620, pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, 08 nós, que negamos, 05. Triple 5490, mantém a posição. Abre a pessoa da porta. Pessoa da porta, 1510, reporte, Vera Cruz. Tripe 5490, ali mantém pistão no 0. Ali mantém 5, dá o 0. Ele é 320, no solo das 40, ele pisa pela direita, chame solo, 1219. Livrando 219, obrigado. Salvador, Tripe 5489. Para autorização, vitória da conquista. Trip 5489, informação em curso Quebec, vitória da conquista 200. Só um instantinho, cópia, prepare a saída Arbor, aguardando. Aguardando, já está preparado a saída Arbor. Puxando a 6320 na escuta. 6320, livrou na escuta. 2085-2545. Boa noite, ano meia. Tá pesado. deve manter 3.000 até a 20ª. Entendi a mensagem, confirme. Está pesado, não tem como cumprir. Precisa subir a vertical. Então a gente deve manter até a 20ª milha 3.000 pés, conforme as instruções. Assim que decolar e passa a informação para o controle orienta para a subida. A gente não tem ninguém aí em evolução na terminal, pode ser que o controle libere inicialmente aí a restrição. Posso ser, ok? Ok, a gestão está pronta. 140 com 8 livre de decolagem, trípede. Boa tarde, informação em curso Quebec, Fortaleza 370, número 2 para a cópia, prepare a saída Momo, transição Frotti, aguardando. Momo 2370, Quebec. Trip 5489, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após direto para o destino. Controle 120, decimal 8 e aciona 5163 no transponder. Autorizado, Vitória da Conquista 200, decola da 10, curva direita, sai da Arbor, depois DCT, controle 1208 e o transponder 5163. É o trip 5489. Correto, pátio 3, chama pronto, pushback de acionamento, trip 5489. Chamará pronto, 5489. 5410, saída. Momo. Trip 5490, contato radar, supera 200, saída Momo. Contato radar na decolagem, subida Momo 5490. Informo que nós estamos um pouquinho pesado, não temos condições de passar aí a 1110, a 15ª milha, mas tem 3.000 pés ou pode seguir normalmente na rota? Trip 5490, autorizado, seguir normalmente na rota, livre da retina. Como Frotti, 1208. E o transponder 5156, portão número 2, eu tava aí, 216. Correto, portão 2, chama pronto para o expedicionamento, portão 3216. Salve Salvador, eu tava 3805, pushback acionamento, ciente da Quebec, portão 11. Cantanhos 805, coordene com a equipe de solo após o parqueamento do Airbus da Avianca na remota 1-3. Desconsidera, no 1-1 está livre e reporta táxi, apenas atentando ao parqueamento do Airbus da Avianca. Vai para a remota sem perfil. Livre, estaremos atentos, formarei táxi 3805. Solo, gol na 600, está pronto também no 11. Considera, pode prosseguir o push e reporte para o táxi. 7, livre, informarei. O gol no 600, número 2 no setor, não me escuta, aguardando, por gentileza. Sim, aguardando, 600. Salvador, boa, azul 4116, descendo a restrição no 50 com a informação Quebec. Azul 4116, chegada Mari, desça para o 050. Chegada Mari, descendo para o 050, azul 4116. 2 Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, reporte Paripe, voe Paripe. Paripe, reporte lá, Papá. BA 210, identifique desse mantém nível de voo 060. Oceaner 6141, identifique desse aí mantém nível de voo 070. 070-6141. É 210, desse mantém 60, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. Oceaner 620. Sol Salvador, boa tarde, Golo 333, cliente da Quebec para autorização, São Paulo, nível 380. 333, Congonhas, eu tenho pré-aprovado 360. Copia, guarda coordenação 380. Copia. Autorizado Congonhas, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 16, segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5164 no transponder. Só um instantinho para o cotejamento. É. Táxi Luta 3805 com 128, 4 horas e 17, alternando com o fim. Luta 3805, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, o ponto de espera Torre 118, decimal 6, 12, o ajuste no 0, no 5, um bom voo. Obrigado, Índia Alfa no ponto de espera 118, 60, é o 3805. Voo 1600 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, autorizado para o inspecionamento, reporta táxi. E após a passagem, reporta autorizado para o inspecionamento, reporta táxi 600, porto mais. Voo no 333, por gentileza, coteja. Voo no 333, autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, sede da EL, depois direto Leda, Leda Bridge, Bridge, depois o Luno meio, prossegue. 1208, controle, transponder 5164, gol 1333. Correto, confirma o portão? 08. Cliente no 08, chama pronto para o inspecionamento, gol no 333. Entendeu? Salvador, boa tarde, no 394, gol. O que faz? 360? Afirmativo. Informação em curso Quebec, só um instantinho, cópia, prepara da Elia da Bridge aguardando. Da Elia da Bridge aguardando.